This is number one. King, Igor Shigoro. A vida não é assim fácil. Lancei a mixtape sem saber no que ia dar. Consegui uma grana e o amor dos irmãos. Consegui respeito, minha afirmação. O meu coração, ele sangra no papel. Ainda vivo, vejo o meu mausoléu. Eu sou sincero, eu sei não vou pro céu. Vi meu pai caído, chapado no hotel. O que eu passei, não é qualquer um que passa. Não quero o refém, nem que seja de graça. O que não mata, fortalece. Essa é a lei da vida, deitado no meu quarto. Pensamentos suicidas, pó. Sei que não dei orgulho pra senhora. Depois da mixtape, espero vitórias e glórias. A vida não é assim. Espero fácil. Vitórias e glórias. Então aproveite cada dia. A vida não é assim tão fácil. Antes de fazer, corre atrás, lute. Você só precisa de você pra vencer. Falo porque eu já me vivenciei. Um dia me disseram que a vida é um trem. Pessoas vão, pessoas vêm. Ninguém é de ninguém. Partidas, chegadas, despedidas e lágrimas. Saiba que seus pais vão descer em uma estação dessa vida. Dali em diante é só você. Acredite em você, persistência. Poucos têm o dom de esperar, de acreditar. Correr atrás e se manter forte. Um dia sua hora vai chegar. Não espere a sorte. Lute pelo sonho até o dia da sua morte. Não é assim tão fácil. Lute. Então aproveite. Aproveite. Cada dia. A vida não é assim tão fácil. Só sabe criticar tudo que eu já fiz. Fala mal de mim, julga minha família enquanto você mente. Sigo a minha trilha, seu ódio aumenta. Minha estrela brilha, tipo Che Guevara na guerrilha. Não desisto nunca, sou útil.